Olá, tudo bem, pessoal? Durma com barulho desse, né? Então, gravando um vídeo aqui meio que no louco, mas é para vocês saberem de uma coisa, né? A verdade sobre o Bolsonaro e sua trupe, a sua gangue, a sua quadrilha, a sua milícia vem aparecendo, tanto a milícia real quanto a milícia no mundo virtual. Vamos por partes, né? Eu recebi um texto aqui. Eu fico impressionado o tanto que o Bolsonaro é azarado. O cara deu uma facada nele, era coleguinha do clube de tiro do filho. Vamos falar uma coisa aqui para vocês. Isso aí era combinado desde o começo, né? Essa é a minha opinião. Minha opinião e opinião de muitos e os indícios que levam, tudo mais. Bolsonaro não levou facada nenhuma. Aquilo ali foi um teatro, foi armado. Já tem vídeos na internet que foram expostos. Que expuseram que não houve nenhum vazamento de sangue ali no local. O policial federal que estava atrás dele ali integra forças especiais aí do Mossad. Enfim, aquilo tudo armado, né? E falando em Mossad, né? Você sabe, né? Que esse negócio de levar o exército de Israel para o Brasil foi para levar, foi para mapear o território aí, né? A gente sabe que Brumadinho foi um sacrifício humano da maçonaria, a gente sabe disso, né? Aquilo ali foi sabotagem do próprio governo, né? E os idiotas que votaram no Bolsonaro estavam tudo lá. Aí quem votou em Haddad de Bolsonaro é tudo a mesma merda, meu amigo. É tudo a mesma patota. Entendeu? Tudo mesmo vagabundo. Você tem que saber o seguinte: o Olavo de Carvalho, comunista, trotskista, ele criou uma falsa direita para quê? Para poder tomar o poder, né? Recuperar o poder para a esquerda no Brasil. Sabe que o Bolsonaro sempre votou com a esquerda, sempre foi um esquerdista, sempre mamou na teta, sempre se beneficiou desse sistema. Ok? Era coleguinha do clube de tiro do filho. Então eles combinaram, isso aí foi combinado. Ok? Foi um teatro mal feito nas coxas, assim como tudo que eles fazem. Né? O cara que matou a Marielle é vizinho dele. A gente sabe que a Marielle não é a flor que se cheira, não presta, é um lixo. Era um lixo em vida. Né? E continua sendo depois da morte. Fizeram um acordão, tal, tal, tal. A Marielle foi assassinada assim, a mando aí desse pessoal aí, né? Andou tretando com os milicianos, escolheram um boi de piranha e agora a casa caiu. O miliciano que estocava armamento ilegal morava no condomínio dele. Porra, que coincidência, né, Bolsonaro? Porra, era muita coincidência, hein, Bolsonaro? Aí vocês acham que vocês têm moral para falar alguma coisa de mim? Eu nunca tive nada dessas coisas aí, cara, nada de errado. Aí tirei a foto lá com o pedófilo Marcelo Vale Silveira Mello. Só que eu já tava denunciando o Marcelo há muito tempo, né? E me aproximei dele para coletar informações dele, ok? Para poder armar contra ele. É claro que as investigações aí no Brasil não andavam, já que vocês fizeram todo tipo de tráfico de influência para parar as investigações. O Marcelo Vale Silveira Mello tinha ligação direta com o Olavo de Carvalho, como vocês podem constatar no vídeo Israel e os Judeus, é a voz do pedófilo Marcelo Vale Silveira Mello, condenado a 41 anos de cadeia por terrorismo, racismo e pedofilia, que é o hacker da Joyce Hasselmann, da Carla Zambelli, que foi financiada pela Suzano, OAS e tudo mais. Essas coisas que me passava era Dani Chiueri, ela me passou muita prova, muita coisa que eu mandei para o FBI. Entendeu? Já entreguei tudo pro FBI, né? E aqui pra Europa. Então, assim, vocês vão cobrar dela, da Dani Chiueri. Foi ela que me passava as coisas para mim. Era ela que me passava, tá? Diga-se de passagem. Canalha pilantra que queria se aproveitar em cima da minha desgraça. E aí vocês fizeram um cyberataque nos Estados Unidos que afetou 500 cidades norte-americanas. Afetou a segurança nacional norte-americana. Ok? E a gente sabe que o Bolsonaro foi chamado na chincha pela CIA para poder se explicar sobre esse ataque aí. Porque nem o Trump vai poder segurar isso aí. Entendeu? Ninguém vai poder segurar. Vocês estão entendendo? Vocês afetaram a segurança nacional norte-americana. Bolsonaro, a gente sabe que depois que terminar o mandato, vai passar o resto da vida na cadeia. A gente sabe disso. Eles vão entregar, vão usar como boa puta que é e depois vão descartar. É assim como a Joyce Hasselmann, né? Prostituta, usa e depois descarta. O chefe do Laranjal era assessor dele, né? Porra! Assessor de... A senhora que vive no lixão porque tem problemas com álcool e drogas é a sogra dele. Porra, o cara deixa a sogra viver no lixão, hein? Porra, que cara sacana, hein, Bolsonaro? A tua sogra vive no lixão usando álcool e drogas, cara. E aí a tua mulher vem querer bancar a crentelha. a protetora dos inocentes e tal. Porra, tá dormindo, aí recebe umas coisas dessa aqui, cara. Porra, cara, tá dando milho, cara. Entendeu? O avião traficando drogas é da frota do governo dele! Caiu aqui na Espanha, arriba Espanha! Roder, caiu aqui na Espanha, que legal! Então, assim, todas as denúncias que eu tô fazendo contra vocês aqui na Europa começam aqui na Espanha. Por quê? Porque o meu pedido de proteção internacional vem daqui. Então, tudo tá corroborando para mostrar que vocês são uma milícia, que vocês são uma quadrilha. As informações sobre o ataque terrorista nos Estados Unidos estão sendo trocadas com o FBI, lá nos Estados Unidos. Entendeu? Com o FBI. Entendeu? Serviço secreto e tudo mais, já que vocês ameaçaram o Trump também usando meu nome. Então, assim, vocês ameaçaram o presidente dos Estados Unidos, né, Joyce Hasselman? Carla Zambelli, que voou para Boston lá para lavar dinheiro e para ordenar o ataque lá também. Já que vocês ordenaram o ataque. Então, aquele o Luiz Miranda tá envolvido, o Marcos Dalval tá envolvido com esse ataque, o maridinho da Dani Chueiri, tá todo mundo envolvido, cara. Entendeu? Foi passada uma lista com mais de 120 nomes. Mais de 120 nomes. Maraskin, andei sabendo que o Maraskin tá envolvido na putaria também. Caralho, velho, eu tô pesquisando, eu falei que eu vou atrás, hein? Os agentes da Polícia Federal do bem aí, que eu sei que estão em cima, eu sei que promoveram o delegado Igor Romário de Paula, porque a coisa tava chegando no Bolsonaro, aí deu uma promoção que foi como um cala-boca. Mas vocês, aí no Brasil, vocês podem calar a boca de delegado, vocês podem chantagear delegado, vocês podem chegar no delegado e apontar uma arma no delegado, não vai pra frente. Mas se a coisa andar aqui fora, né? Não foi você mesmo que deu a ideia? Olavo de Carvalho, filho de uma puta. Que era para jogar o mundo contra vocês? Pois é, a gente vai jogar o mundo contra vocês. Entendeu? O mundo civilizado vai contra vocês. E até vocês caírem. E vai chegar no final que vocês vão ter que ser sacrificados. Entendeu? O marxista internacional fala: tira, que esses caras estão fazendo muita cagada aí. Põe o outro aí. Põe o Emerson lá, põe o Emerson lá. Só que eu não me vendo, né? E aí vocês estão fodidos. Entendeu? Então, assim, é. Mas olha só, né, Joyce? Porra, vocês são tão incompetentes. Joyce, você é uma que não deu certo na vida. Uma fracassada que não deu certo na vida. Porque, sabe, que pra você estudar pra ser jornalista, você tem que ser um bosta mesmo, né, cara? Não valeu nada nessa vida. Vai virar jornalista pra ficar escrevendo merda na internet. É isso que vocês fazem. Não deu certo na vida, foi um fracasso, né? E vocês me arrastaram para a mesma merda que vocês estão, né? Sempre, né? Eu rodei o mundo, convenci engenheiros importantíssimos a me contratarem, entendeu? Cara, 2, 3 horas de entrevista técnica por telefone, um cara da Deutsche Telekom, quando eu fui para as Filipinas. Porra, cara. Aí vem um Marcelo maldito lá e né? E vai lá e dá um jeito de me derrubar do projeto. Mas eu tenho méritos, eu provei que eu tenho méritos. Já você não, Joyce. Você é uma. Porra. Subiu na vida galgando caralhos, fazendo alpinismo social. Você acha que você teve esse 1 milhão de votos todo aí? Isso é tudo comprado, porra! Entendeu? As urnas são fraudadas, vocês sabem disso. Entendeu? O marxista comprou esses votos aí. Que é tudo comprado, cara. Você compra juízes desse país, juiz que vende sentença, como foi na Operação Intolerância, né? Ah, meu amigo. Então, assim, tadinho, né? Porra, coitadinho do Bolsonaro, né? Tão vítima, né? Ai, eu não sabia de nada. Eu não sabia. Cuidado, hein, Bolsonaro. Eu já vi esse filme antes, hein? Esse não sabia de nada aí não cola muito aí, cara. Porque, entendeu? É da mesma forma que você tem amigo, você tem inimigo, né? Aí, e você sabe que esse povo não tem lealdade nenhuma. A lealdade deles, meu amigo, se vende para quem paga mais. Joyce Hasselman hoje, cara, tu foi botar um elefante em uma loja de cristais, propriamente dito, né? Categoricamente dito. Você botou um elefante para cuidar de uma loja de cristais. Até pelo peso dela. Porra, tu engordou pra caralho, né, Joyce? Porra, tu era gostosinha antes e tal. Agora virou um bagulho, cara. Virou um hipopótamo. Hein, Joyce? Você virou um hipopótamo. A loirona parlamentar. Vem aqui comentar no meu perfil. Você acha que dá carteirada em mim? Vocês não valem nada aí, cara. Oh, entendeu? Aqui vocês não conseguem fazer tráfico de influência, não. Tanto que fizeram um ataque a uma universidade chamada Universidade de Nebrija, onde eu ia, tava imaginando validar, né, enfim, para estudar tal e tudo mais. Aí foram lá e ameaçaram o reitor da universidade, usando meu nome. O que aconteceu foi o seguinte: o reitor foi lá e apresentou uma denúncia aqui na Corte Espanhola, né? Quem que é esse Emerson Rodrigues e tal, tal, tal, tal. Aí me chamaram para conversar com a juíza, Eu dei os nomes, meu amigo. Eu dou os nomes. É Bolsonaro. Ei, Joyce Hasselmann, mano. Fora que vocês já estão rolando em outras cortes aqui, entendeu? Outras cortes, né, Carla Zambelli? Então, assim, cada vez que vocês vão metendo os pés pelas mãos, vocês vão se afundando cada vez mais. Entendeu? Vocês vão se afundando cada vez mais. Então, assim, uma hora isso vai ser cobrado, né? O histórico vai ficando. E a gente sabe que Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, Ana Campagnolo, né, aí de Santa Catarina, né, Ana Campagnolo, o famoso sabonete de vagabundo, entendeu? Sabonete de vagabundo aí, entendeu? Traiu, chifrava o marido dela, a Ana Maconholo, né? Ana Maconholo, né? Maconheira até o talo, igual o Olavo de Carvalho, tariqueiro, maconheiro. Então eu acho que a maconha fritou o cérebro de vocês. É o que eu sempre falo, a maconha deixa esquizofrênico. Você vê coisa onde que não existe, entendeu? Botaram umas meninas aqui para meter o louco na minha cabeça aqui, tentar fazer eu voltar para o Brasil, né? Tentar fazer eu voltar para o Brasil para quê? Para eu morrer aí? Vocês acham que eu sou burro? Vocês sabem que eu não tenho, que eu não vou baixar a guarda para vocês, entendeu? E você, eu não vou aceitar acordo de vocês, entendeu? E é por isso que vocês sabiam disso. Tanto que o Marcelo Vale Silveira Melo, que agora foi transferido para um presídio de segurança máxima, andou subindo uns BO dele, que eu subi a informação que chegou para mim aqui, que ele, não sei se é verdade ou não isso aí, mas é que chegou, que ele está sumariando o tráfico de drogas e um estupro de vulnerável agora, e que ele caiu com piriri na cadeia lá. E esse piriri que ele caiu na cadeia, ele estava fazendo uns ataques aqui na Europa. Então, assim, vocês contrataram um hacker farofão, tão farofa, né, que achava que não ia cair, que era o deus da internet. Aí tem gente, a esquerda aí, né, esse grupinho Anonymous aí, que de Anonymous não tem nada, né, que é tudo criminoso da esquerda, é tudo cachorro que lata da esquerda, e eu estou identificando um por um desse grupinho Anonymous. Eu vou escrachar vocês, vocês não vão ser mais Anonymous, não. Eu vou escrachar vocês, seus canalhas. Entendeu? Que é igual esses caras que usam Duke Duke Go, né? Eles são tudo pedófilo. É igual esse pessoal que usa o Tor, mas não é pra se esconder. Ai, eu tenho que lutar contra o regime estatal. Porra, seu bando de canalha, bando de covarde. Eu dou minha cara a tapa aqui. Entendeu? Eu não me escondo na internet pra defender minhas ideias, seus covardes. Seus covardes. Seus covardes de merda. Entendeu? Você quer defender opinião política? Dê a cara a tapa aqui, canalha, filho de uma puta. Entendeu? Por quê? Por que vocês não querem defender opinião política? Porque vocês sabem que as maves fazem assassinato de reputação e tentam incriminar com todo tipo de coisa. Eu nunca me encontraram um único material de pedofilia nos meus computadores. Nunca me encontraram uma única conversa com criança minha nos meus computadores. Nada. Uma conversa que o Paulo César Ramos, advogado ligado à Gleisi Hoffmann lá de Curitiba, que eu não sabia que ele estava ligado com a Petelândia da esquerda. Ele era meu advogado, esse filho da puta. Entendeu? Primo de uma mulher que eu tive, né? Né, Paulo? Ele sentou do meu lado várias vezes no computador para ficar tentando. Falar assim: ah, a gente tem que rastrear, pegar quem que são esses homens santos, né? E na verdade ele tava tudo mancomunado com a banda podre da PF, né? Da Polícia Federal, com a banda podre do Ministério Público, e ele tava mancomunado com o pessoal do Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann. O Paulo Bernardo, segundo ele, ajudou a favorecer ele a ganhar a carteirinha da OAB, né? Já que ele tinha reprovado o exame da ordem várias vezes. Então ele ganhou por meio de tráfico de influência com o Paulo Bernardo. E acabaram jogando para baixo de um tapete uns assassinatos que ele cometeu lá em Morretes, de uns caras que foram invadir as terras dele lá. Né, Paulo César Ramos, filho de uma puta. Entendeu? Eu tô aqui, vocês compraram a briga, cara, com quem não tem medo, hein? E eu não tenho medo de vocês, não, seus canalhas. Seus canalhas vagabundos. Vocês vão pagar. Vocês vão experimentar do próprio veneno. Vocês se preparem. Vocês armaram para me sacanear, para me destruir, sem menor pena, misericórdia do meu pai, da minha família, pois eu não vou ter misericórdia de vocês. Eu quero que o meu inimigo seja implacável, para ser ainda mais com ele. Só que eu não vou usar as mesmas armas terroristas que vocês armaram. Eu vou dar minha cara aqui e vou expor vocês para o mundo. Entendeu? Eu vou expor vocês para o mundo. Joyce Hasselmann é uma criminosa terrorista que foi prostituta, acompanhante de executivo aí no Brasil, né? E quer o poder a qualquer custo, né? E você falou que a loirona me deu o pé. Não, não foi ela que me deu o pé, fui eu que dei o pé nela. Porque eu não pego resto de jungle fever. Eu não fico com mulher que é resto de jungle fever, entendeu? Maconheira, entendeu? Cheiradora de cocaína, Entendeu? Para que que era essa cocaína toda? É para esses deputados aí? Vocês ficam fazendo rodinha e cheirando cocaína? Hã? É isso que vocês fazem? Então, o que eu falei para vocês, a chefolândia aí do Brasil, da política, tá toda envolvida com crime organizado. Pegaram um avião cheio de cocaína. Entendeu? E aqui, justo na Espanha, cara. Então, assim, tá tudo corroborando para aquilo que eu tô falando contra vocês aqui na Europa. Eu tô falando aqui e vou continuar denunciando. Entendeu? Já estou abrindo mais uma denúncia contra vocês e assim vai. Entendeu? Por quê? Porque vocês têm que ser expostos ao mundo. Entendeu? Fizeram um ataque que afetou a segurança norte, segurança nacional norte-americana. Fizeram ataques aqui na Europa. Esse da Universidade de Nebrija já saiu. Agora eu posso falar, eu fui para a corte e tal. Fui inocentado. Não vai para frente. E o que vai acontecer é o seguinte: agora vai feder para o lado de vocês, porque eu denunciei vocês. Vocês estão entendendo? Não tentem colocar outro boi de piranha nessa história aí, porque vocês, eu sei que vocês estão todos juntos e mancomunados. Todos juntos e mancomunados. Aí eu não sabia de nada, não sabia de nada o cacete. O Marcelo tá lá no RDD, regime diferenciado, né? Debaixo da terra, numa cela debaixo da terra, comendo lavagem por baixo da porta. Entendeu? Então, assim, é isso que vai acontecer com vocês. Bolsonaro, nós queremos você na cadeia. Bolsonaro. Né? O delegado Francisquini, outro bandido que está envolvido com vocês, bandido que foi denunciado na Operação Lava Boi de Piranha e que foi jogado para baixo do tapete pelo Sérgio Moro, a Joyce Hasselmann, que foi denunciada como lavadora de dinheiro, né? De prostituta para lavadora de dinheiro, meu amigo. Enfim, ela andou oferecendo a buceta dela como moeda de troca para todo o círculo do poder aí, né? Diz que você está tomando muito remedinho para não engravidar, né, Joyce? E aí você tá dando no pelo pros caras sentir um prazer melhor, né? Entendeu? Porra. Tá chamando tuas amiguinhas do BSB Brasília lá, do 041 VIP, né? É, onde você anunciava no passado, né, Joyce? Hã? Que você anunciava lá no 041 VIP, né, Joyce? Fala pro povo aí. Hã? Fala pro povo aí que a gente dormiu lá no Hotel Pompadour. Só que eu nunca paguei pra você, né? Era você que pagava o hotel, né? Idiota! Entendeu? Idiota! Entendeu? Só que eu tô aqui expondo vocês, seus canalhas. E vou expor um por um. Um por um. Entendeu? É isso aí. Vocês querem dar uma contribuição pro meu canal? Cara, não assina o canal, não precisa fazer nada. Baixe esse vídeo, sobe em outro canal, sobe em vários outros canais e viraliza. Você que tá comprando minha briga, muito obrigado ao pessoal de Piraquara aí, que mandou mensagem para mim. Muito obrigado, pessoal aí, o Ulisses, a galera toda aí, que tá me ajudando aí a dar continuidade no meu trabalho. Se derrubarem meu canal, já tem outros na cola para ser levantado. E aí tem mais. Está preparando uma ferramenta de viralização que um dia desses vocês podem acordar e os meus vídeos vão estar pipocando em tudo quanto é celular do Brasil inteiro. E aí, o que vocês vão fazer? Fala para mim. Não é ataque de impressoras fazendo ameaças terroristas. Vocês não têm criatividade. Aí vamos incriminar o Emerson. Eles acham que as forças policiais são burras e estúpidas como no Brasil. São tudo comprado, como no Brasil. Onde você compra policial federal, onde você compra policial civil, né? Onde você pega uma Camila Freitas Batik, que fazia aviãozinho do tráfico de drogas aí pro Marcelo Vale Silveira Melo e que fazia tráfico, inclusive, com policiais da Polícia Civil aí no Paraná, pessoal do GAECO aí. Segundo ela disse, né? Foi tentar meter uma denúncia falsa contra mim e se fudeu, né? Porque eu vou meter a cara e vou denunciar todos os policiais que você dorme, que você dá o sexo para você poder chantagear eles, para você poder vender droga, né? Camila Freitas Batik. Hã? Então eu tô aqui expondo, eu tenho o áudio de vocês, eu tenho um monte de coisa e vou expor, porque eu não tenho medo de vocês. Eu vou escrachar vocês aqui, um por um. É só me organizar certinho. Entendeu? E aí vocês vão rodar. Ah, mas vocês vão rodar. Porque agora eu tenho tudo aqui, mas não tenho tempo. Mas vocês me aguardem. Vocês me aguardem. Que as férias estão chegando aqui. E aí, meus caros? Aí, meus caros. Aí vocês vão chorar. Eu vou expor um por um de vocês. Eu vou expor um por um, com dossiês detalhados. Então, se você quer mandar mais coisa para ajudar na desgraça desses canalhas, manda para mim. Mais 34-602-016874. Eu tô aqui. Agora caiu uma. Qual que vai ser a próxima surpresa, Bolsonaro? Hã? Porra, que sacanagem. Entendeu? Fez toda aquela putaria lá no dia 9 de setembro de 2016, que começou, né, os planejamentos para fazer o ataque contra mim nos Estados Unidos. Na verdade, vocês achavam que eu não ia conseguir entrar, porque vocês começaram a ameaçar os Estados Unidos antes de eu entrar. Não deu certo. Eu entrei nos Estados Unidos, aí ameaçaram o Trump na inauguração. Aí que começou a mostrar quem são vocês. Porque vocês contam com a corrupção do agente policial. E nesses casos, meu amigo, policial tem família. Policial tem filho. Policial se coloca no lugar do pai que está tendo seu filho injustiçado. Nesse caso, não é no Brasil, que nem no Brasil. O Brasil são psicopatas mesmo. Né? Veja o que fizeram comigo na Operação Intolerância. Fizeram aquilo lá para matar meu pai mesmo, entendeu? Porque são psicopatas. Policial no Brasil é psicopata. Policial no Brasil é escória, é lixo. É ladrão, é bandido, é assassino. A maioria eu tô falando. 90%. Eu tenho alguma parcela que presta, mas é muito pouco. Entendeu? Vocês sabem disso. Entendeu? Eu tô falando do Flávio de Palmassete porque ele teve pelo menos a honra e a hombridade de falar que eu não tinha nada a ver com aquela putaria toda. E outra. Porque ele sabe o que fizeram comigo, né? Tanto que tá chegando áudios aqui, não tô falando que é ele que tá mandando, mas eu tô falando que tem outros agentes aí que sabem a sacanagem que fizeram comigo, né? E me mandaram o vídeo da Rafaela. Né? Aí, Rafaela na Jungle Fever, você pode buscar lá nos PornTube da vida. Hã? Rafaela de Almeida Viva Silva, o nome dela completo. Ela metendo com sete negros lá, cara. Ela gravou aquele vídeo lá para ver se eu gravava um vídeo racista para poder ensejar a Operação Intolerância contra mim. Foi o que fizeram. Vocês estão entendendo? Mas eu tô aqui na Espanha denunciando e vou continuar denunciando vocês. Eu não tenho medo de vocês. Tá bom? Tá bom para vocês. Acabou.